noite vinha dia, o sangue do negro corria dia a dia. De lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Largo da Bica, local da opressão, a fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão, lá, lá, lá, com flores e alegria, veio a abolição, a independência, laureada em seu brasão. Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarim, cantavam assim: já raiou. Brisa que a juventude apaga, essa chama que o ódio não apaga pelo universo, é a evolução em sua legítima razão. Samba, meu samba, tem a sua primazia em gozar de felicidade.